música do seu coração. Arrocha, bebê! Vamos começar a farra, hein? Arrasta o sofá e vem dançar comigo, vai! Eu não preciso ser evidente pra saber que ele te faz chorar. E nem preciso ser inteligente pra saber o que você veio. Vamos arrochar bem gostoso, vai! Um amante desse coração fora do quadro, mas nesse caso aí eu não dei conta, porque fui misturar sentimento com prazer em cima de uma cama redonda. Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitada até você me amar. Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar. Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitada até você me amar. Ao vivo, a Mamarica Lanches, meu parceiro cara aqui, o SPA, a galera linda de Feira de Santana, Nova Chiquinha Produções, Cachorro Portal do Arrocha. Eu não preciso ser evidente pra saber que ele te faz chorar. E nem preciso ser inteligente pra saber o que você veio me buscar. Um amante deixa o coração fora do par, mas nesse caso aí eu não dei conta, porque foi misturar sentimento com prazer em cima de uma cama redonda. Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitada até você me amar. Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo. Joga no chão, quem tá em casa, por favor, canta comigo, canta mais, diz. Vai me usando, eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitada. Vamos arrochar, meu povo, simbora. Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar. Vai usando